amanheceu estranho, com um silêncio pesado no ar. As cores que eu guardava no peito começaram a desbotar. O chão escondia marcas antigas que o tempo tentou mascarar. E algo dentro do meu passo calmo começou aos poucos a rachar. Eu tentei falar com a esperança, mas ela passou sem me escutar. E no espaço entre um suspiro e outro, algo em mim começou a acordar. Quando o escuro tomou meu peito, meu mundo perdeu direção. Neblina no meu olhar. Os rastros do que eu fui um dia se perderam sem explicar. Ficou no chão um passo antigo, num tronco seco um sinal final. E o vento, como cúmplice mudo, levou o resto do que era igual. Caminhei por sombras densas, onde até a fé falhou em falar. E a cada frio que a alma recebia, um passo novo aprendia a brotar. Quando o instinto tomou meu corpo, a noite abriu meu coração. O silêncio virou estrada e a estrada virou maldição. Quem apagou minha alvorada não fugiu do que senti. Não procurei respostas, procurei a sombra em mim. A noite já prevê o desfecho. Diz que há dores tão profundas que mudam tudo que deixo. E no brilho frio da lua cheia, entendi sem querer fugir. Não era o dia que se perdia, era minha sombra aprendendo a existir. A sombra nasceu, encarei aquilo que me tirou a paz. Não usei palavras, usei silêncio, silêncio que corta e nunca se desfaz. Meu olhar falou por mim, minha alma disse acabou. O que sobrou de mim fez o necessário e a noite enfim descansou. Quando amanhecer cruzou meu peito.